do pau comer. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Stupid, isn't it? Vamos esperar o peso da música entrar, né? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 10 de janeiro de 2012. Visu, tem um Pederneiras, logo pra gente começar bem aí, a vinhetinha do Pederneiras, tranquilo? Pra dar aquele clima de alegria total. É isso aí, cara. Te peguei de calça curta, né? Tá separado. Essas, isso. Mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Vamos em seguida com o esporte. É isso aí, com o esporte. E aí, ao fundo, a guitarra de Mark Bolan, do T-Rex. Fazendo a cama para Ike and Tina Turner. O Aua, brilhantemente executado, é pelo Ike, por quem o Mark Bolan sempre foi muito fissurado. E chegou em 1973 no estúdio e falou: pô, deixa eu botar uma guitarrinha aí, cara. E botou. Reverendo Massari, o que você acha dessa guitarra? Veja o tamanho de minha cabeleira, Malval. O nível do espetamento seria? Isso, tá totalmente espetado, né? Estamos ao vivo em São Paulo, até meia-noite, com a presença do Reverendo Massari, tá bom? Aguardando a sua participação pelo endereço. roncaronca@grupobel.com.br Grupo Bel, B de bola, E, L de lua, .com.br. Estamos ao vivo. De uma gravação de 1973, a gente pula para uma novidade lançada ontem, Siba, que deixou a rabeca e partiu para a guitarra, talvez pela influência do Mark Bolan. Ronca, ronca. Desata o nó das entranhas, se estica a musculatura. O pulmão força e sustenta, o ar na goela se apura. A língua recebe a carga, larga depois que tritura. Desfeita a trava nos dentes, a boca escancara e canta. O rosto inteiro estremece, em vez de sorrir se espanta. Feito um canhão que ribomba com ferrugem na garganta. Da mesma forma que o bafo precede o ronco da fera, ou como a noite é parida da gravidez da cratera. A voz se esparrama onde até então não coubera. E os microfones parecem longas serpentes mutantes que copulam com as máquinas que acendem os botões brilhantes. Ejaculando as descargas de sonos alto-falantes. E a língua destila a seiva dos dentes da cascavel. E o que os ouvidos recolhem são fragmentos do fel que espirrou das marretadas que destroçaram Babel. Viu, solta um pássaro que rasga o espaço e voa, que parte mas não retorna, que ilumina quando entoa, deixa sombra na lembrança, mas já morreu quando ecoa. Palavras são como almas que a luz ampara e anima, bailando desordenadas embaixo, ao lado e em cima, refletidas nos espelhos dos vãos da casa da rima. Imagens são balões presos por um cordão que se tora, porque poesia é presença de um vulto que não demora. O canto espalha no vento e o tempo desfaz na hora. Desarrochada, mordaça, escancarada, masmorra, estourado, cativeiro, balança o pau da gangorra. Um carrossel solta as travas, a dama presa está forra. Na descompressão do grito de liberdade e revolta, se abriram os portões pesados, um touro bravo se solta. Quem parte berrando avante pode cair, mas não volta. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Onde estará o meu amigo Charlie? Onde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. E o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Wiz Baby Charlie! Certamente o Big Boy a essa hora está ouvindo o mais recente disco do The Rapture, aqui ao fundo. Massari, o Rapture mais uma vez vem ao brasa. Vem chegando aí, boa banda ao quando vivo. Quando é? Acho que mês que vem, é isso, a gente comentava, a gente até tocou uma hoje à tarde, se apresentaram já uma vez, uma bela banda no que diz respeito à ação ao vivo, né? Legal. Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, estamos ao vivo em São Paulo, contando no primeiro programa ao vivo, Ronca Ronca, com a presença do reverendo Massari. Massari, passa para a nossa audiência a sua participação na Rádio do Verão. O que, que você está aprontando que realmente eu fiquei muito feliz? Você viu que eu derreti, tô colado na cadeira desde a hora que você chegou, né? Na mesma cadeira, falando ao mesmo microfone, de cara com o Visu. É verdade, uma lenda da Rádio. Uma lenda, né? De carona com a Citroën, Sunset com a Citroën e o Bom e Velho Etc. Integrando aí a linha de frente dos programas noturnos da Rádio Oficial do Verão, né? Todo mundo alinhado às 10 da noite. Terça-feira é dia de Ronca Ronca, um prazer, viu, fazer mais um Ronca com Vossa Excelência. Foi uma surpresa ver você entrando aqui por essa porta, ao vivo, meio da chuva. Quase que engoliu o microfone. Demais, E tocando o que, basicamente, no De Carona, Massari? O De Carona a gente tenta fazer um pouco de tudo, né, desde as clássicas. Hoje, inclusive, tocamos o aniversariante, né, Donald Fagan, aniversário, Steely Dan. E tocamos Rapture, então a gente vai espectros... Pra cá e pra lá, esquerda, direita, pra cima, pra baixo, um pouco de tudo. Até Zappa toca de vez em quando. Sabe como é que é, né? In the grace of your love. Demais isso, hein, cara? Espetacular. Tem uma vinhetinha aí, Visu? Ronca, ronca! Que espetáculo. Mas a historinha é essa. Estamos ao vivo em São Paulo, até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço. Aliás, é um prazer ter o Malval ajudando a construção, né, do estúdio, né? Em obras, de facto, em andamento, direto e reto, mas em construção. Devidamente fotografado e amanhã no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. É isso aí. Nós vamos colocar algumas imagens captadas aqui. Salvador, já devidamente conectado ao Ronca Ronca, Vanessa Lee diz o seguinte: que bom que hoje o programa é ao vivo. Nada contra os programas gravados, mas como diz o gordinho dominical, quem sabe faz ao vivo. O Gleison de Belo Horizonte também, completamente desorientado. E uma lenda, Alexandre Toquinha. Não é Toquinha, é Alexandre Toquinha, porque ele é um motoqueiro. Ele diz o seguinte, com Rapture ao fundo. Boa noite, Maurício. Estou marcando meu ponto aqui no nosso queridíssimo quintal com muita fé sempre. Estou na vila de Itaoca, Espírito Santo. Mas pelo visto, sem FM, nem web rádio, neste momento. Mas como sou um fiel ronqueiro, estarei curtindo e viajando de um boteco, mesmo sem ouvir. Será que pode? Lógico que pode. E torcendo por todos nós, radioativos. Um grande abraço, bom programa e um ótimo som neste novo ano de 2012 para toda turba ronqueira. Alexandre Toquinho. Esse vai ouvir o melhor programa de todos, vai ser o dele. Nós já mostramos o novíssimo disco do Ciba e vou mostrar uma música especial para você, Massari. Vamos finalmente tocar no programa uma banda de Recife chamada Anjo Gabriel. Tá preparado? Tô preparado e já derreti um pouquinho a mais por causa disso. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Com certeza. Fala sério, hein? Peraí, vocês dois só sabem falar isso? Com certeza. Fala sério. Massaro, o que você acha desse som tipicamente de Recife? Se me permite, é espetáculo. Um espetáculo. Vai, eu vou deixar esse disco com você, tá? Pô, eu ia já fazer um apelo ao vivo pra ganhar um, então é, já tá feito. Já pô, levou, já bom levou. Demais, adorei. Anjo Gabriel, existe uma edição em vinil, vinil duplo, se eu não me engano, espetacular, dessa banda de Recife. E nossa torcida participa, como sempre, de uma maneira muito linda. O João de Deus, de Natal, Rio Grande do Norte, diz o seguinte: maravilha, Malval, tô aqui no trampo pirando com o Ciba, é o melhor de 2012 por enquanto, com um ano que promete álbum novo dessa galera aí, Céu, Curumim, Benegão, Seletor, Exota, Nação Zumbi, começando o ano muito bem com o Ciba. Manda um abraço para o reverendo Massari, João de Deus. Alô, João. Rio Grande do Norte. É, o Genilson, de Santa Luzia, em Minas Gerais, diz o seguinte: fala, Malval, saudações ronqueiras, como está Sampa hoje? Santa Luzia e BH estão frias no verão e a chuva deu uma trégua. Clássico esse programa de hoje com o reverendo Massari. Eu gostaria de perguntar ao reverendo o que ele achou da reunião do At The Drive-In, que tocará no Festival Coachella em abril. Festival esse que ainda terá o Black Keys como um dos headliners voando alto. E como está voando o Black Keys, assim como o João Boteco. Esse aí, abraço de Nilson de Santa Luzia, toda terça-feira conectado ao Ronca Ronca. O que, que você acha, Edu? Demos a notícia hoje, né, da volta do At The Drive-In, banda seminal. Ah, eu sou suspeito para falar dessa turma, né? At The Drive-In, Mais Volta, Esparta. Esses caras fazem música instigante, enfim, vão para cima e não querem nem saber. E voltar no Coachella também é uma boa jogada pro At The Drive-In, que, enfim, banda boa também de apresentações ao vivo bombásticas, né? Demais. E o Black Keys como atração principal? É uma das principais, é, né? É um nome grande então, ali no... Estamos cheios de moral, né? Estamos cheios de moral. No primeiro dia, mais... eu acho. É, Radiohead no segundo. Radiohead no segundo, exatamente. É. Dr. Dre, Snoop Dogg. Isso, a turma no terceiro. Ah, isso aí, uma das bolas da vez, né? O interessante do Black Keys é que muita gente, certamente a maioria das pessoas, está conhecendo o Black Keys agora, que ele chegou na mídia. Mas o Black Keys tem uns 5, 6 discos lançados. Eles vêm gramando há muito tempo. E a banda, a gente tem tocado esse último disco, claro, dele. É, a banda chegou a um ponto de produção de música espetacular, com produção do Danger Mouse. Então, é isso que eu ia falar. Tem uma coisa, o Black Keys é disco, né? Ultra produzidos e bem produzidos, e o ataque ao vivo certamente é diferente. É, não é armação, eles não chegaram através de uma campanha só de marketing ou através de um cara que está namorando uma ex-BBB, não é por aí. Né, não, longe disso. É. Longe disso, né, cara? É, longe disso. Ainda ao fundo, o Anjo Gabriel, cara. Já que nós estamos com esse som típico de Recife, vamos ao Otto. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Fica tão feliz mesmo de tocar, que pô, a possibilidade de tocar isso num programa de rádio, né, cara, que entra na, vai pelo ar, entra no carro, na casa das pessoas, é inenarrável, cara, mesmo, realmente, só vocês. Esse é o Camelinho. Verbalizando a alegria dele fazer realmente o que gostaria num programa de rádio ao vivo, como fez já duas vezes. Agora, poucos guitarristas, Massari, tiveram e chuparam uma influência tão forte quanto Keith Richards do Chuck Berry, que é o fundo com Carol. Você acha que é o Keith Richards tocando guitarra aqui? You park your car out in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a man. Essa é uma gravação do Chuck Berry de 1958, tá bom? Nossa audiência literalmente subindo pelas paredes. O Marcelo Luiz Galli, o Evilson, Gerson Carreiro, o Júlio César, Mr. White, como sempre. Mr. White, ele faz uma pergunta para você, Massari. Massari é ao vivo com a gente até meia-noite, tá, gente boa? Fala, Maurício, se puder, pergunta pro reverendo como foi que ele sobreviveu à entrevista que fez com Lou Reed em 1996. Cara, sobrevivendo, né? A gente sobrevive, né? A gente sobrevive. E é o Lou Reed, né? Ele pode tripudiar dos pobres jornalistas que não sabem fazer pergunta direito, né? Olha só, mais uma que tem a ver com você. É do Júlio César. Ele fala o seguinte: meu nome é Júlio César, tenho 29 anos, sou do Rio de Janeiro. Estou ouvindo concentradamente, estupefadamente o Ronquinha. É a primeira vez que escrevo, mas estou sempre ligado na situação. Cara, se for possível, bota pra tocar o Frank Zappa fazendo o cover de Purple Haze. É. Obrigado por alegrar nossas noites. Quem sabe um Zappa daqui a pouco no rádio? Olha que espetáculo o e-mail, a mensagem do Elvisson de Lagoa Santa, Minas Gerais. Melhor começo de Ronca Ronca que eu já ouvi. Não conhecia nada, mas achei tudo foda. É isso que a gente busca, né? Esse é um mote muito bom, hein? Sim. Não conhecia nada, mas achei tudo foda. Que é em cima do pensamento do John Peel, que diz: tudo que eu quero é ouvir uma música que eu nunca ouvi. E se for boa, toca duas vezes. Isso. Ronca, ronca. I'm a stranger here, just floating in your town. I'm a stranger here, just floating in your town. Just because I'm a stranger, everybody wants to dog me round. Lord, I wanted to do my good gal know I'm here. Lord, I want to do my good gal know I'm here. Well, if she do, she sure don't seem to care. How can some people dog a poor stranger's soul? How can some people dog a poor stranger's soul? They should remember, gonna reap just what they sow. I would stay up north, but nothing here that I can do. I would stay up north, but nothing here that I can do. But just hang around the corner, sing the poor strain. I wear out 99 pairs of shoes. Mom, I'm going back south if I wear out 99 pairs of shoes. Then I know I'll be welcome and I won't have the strangers blues. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Oh. Pois é. E eu boto a carga e roupa toda a terra que quero. Agora não vendo ele barato não, só vendo caro. Tá bom. Agora quando eu tanjo a minha tangida que é boa, que é assim. Alô. Ei. Ei. Ei. Alô. Bota a cela, não tem boi com a vagina de segurar. Eu pego de roubo. É bom. Esse não tem preço. Não tem preço, não. Não é pra vender, não. É bom. Agora eu, quando vou tanger essa. Alô? Vem! Vem! Vem! Aí sai correndo pra lá. a carreira lá nossa, é isso. Tropa corre, é os cavalos ligeiros, pra pegar boi e derrubar mesmo. Ronca, ronca. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Me dê a rede. Massari, vamos passar a nossa audiência rasgando o brasa. Eu usei o rasgando o brasa hoje à tarde. Porto Alegre, né? A Recife. É, esse lançamento, o relançamento, Hermeto Pascoal ao fundo, dá uma besourada nos outros co-irmãos, assim dizendo. Os co-irmãos de lançamento do pacote. O pacote é assinado pelo Charles Gavan. Esse disco do Azimuth, né? Águia Não Come Mosca, é sensacional. Também já tinha sido relançado uma vez, mas integra esse pacote, que tem o clássico Todos os Olhos, do Tom Zé. Aquela capa famosa, né? E tem umas coisas interessantes aqui que eu achei até curioso estar nesse pacote, né? Tem até um Miles Davis, né? Que o Gavan foi buscar aí para essa pacoteira. Legal demais. Esses relançamentos, enfim, demorou, né? Para acontecer esse processo. Lançamentos de exclusivos se relançar. Da Livraria Cultura. Livraria Cultura, Coleção Cultura. Eles têm feito isso com filmes, né? E há um tempinho também estão fazendo isso com disco. Essa, se não me engano, já é a segunda leva, né? Sim, eles tinham lançado Karma, né? Uhum. Várias coisas legais. O Gavan trilhando esse caminho aí, que tem um pouco a ver, aliás, com o caminho do Alec Palau, que é o cara que fez o encarte desse disco que você tocou agora há pouco, né? Do Darondo. É. Esse Alec Palau é uma espécie de garimpeiro, né? Tem descoberto aí muita coisa da psicodelia, do soul, de vários lugares do planeta. E aí ele lança coletâneas, propõe uns textos legais. Um arqueólogo, e o Gavan tá fazendo isso há um tempinho com sons principalmente brasileiros, né? Legal demais. Como nós estamos literalmente azeitando as conexões tecnológicas da Rádio Oficial do Verão, nós gostaríamos de solicitar a nossa torcida, a tripa, a nossa audiência, de como está chegando essa edição do Ronca Ronca ao vivo em São Paulo com o reverendo Massari. Se a voz do Malval está saindo bonitinha. Como é que está o áudio, como é que você está devidamente sintonizado ao Ronca Ronca e a Rádio Oficial do Verão. Utilize o endereço roncaronca@grupobel.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. E nada como um hermeto, né? Para fazer o teste de áudio, né? Ou algo parecido. E a Sônia Cordeiro diz o seguinte: olá, Maurício, clap, clap, são as minhas palmas para vocês dois, estou feliz por ouvi-los e também para essa rádio continuar como sempre, excelente, beijos da Sônia. Marcelo Vazen, eu sempre falei Wazen, mas é Vazen, também devidamente conectado abrindo com o Ciba e com o Mr. Massari ao lado, só coisa boa, concordo com os outros e-mails por aí. Esse começo já é antológico. Joaquim Fernandes também, parabéns ao Ronca Ronca. Parabéns ao pessoal do Ronca Ronca. Caracas, que sonzeira. Mano, que programa foda, muito bem sacado. Kim Fernandes, Joaquim Fernandes, nós não temos essas paradinhas que você perguntou aqui, não. De Tatuapé, São Paulo. Manjo? Veja, veja a natureza. Veja quanto verde. Quanto verde está existindo na terra. Que terra linda. É obra da natureza, luz divina. Quero uma rede. Meus irmãos, que riqueza musical fora do comum essa que nós possuímos, graças a Deus. Eu sou o senhor. O elevador me chama de senhor. O garçom me pergunta o que vai querer, senhor. Gosto de ser um senhor. O porteiro abre a porta para um senhor. As pessoas cumprimentam um senhor. Todo mundo respeita um senhor. E tenho muito pouco tempo. E no meu tempo cabe sempre menos tempo. O tempo de um senhor é muito pouco tempo. E tenho muito pouco tempo, e no meu tempo cabe sempre menos tempo. O tempo de um senhor é muito pouco tempo. Devo ser um senhor. Eu tenho um carro de senhor. Eu uso um terno de senhor. Sim, senhor. Me chamo de senhor. E quando gasto dinheiro, seu troco, senhor. Se deixa gorjeta, dizem obrigado, senhor. E tenho muito pouco tempo, e no meu tempo cabe sempre menos tempo. O tempo de um senhor é muito pouco tempo. E tenho muito pouco tempo, e no meu tempo cabe sempre menos tempo. O tempo de um senhor é muito pouco tempo. E estou sempre ocupado e ando sempre apressado, pois tenho um monte de trabalho pra fazer valer o meu salário. Mas tenho meu tempo ocioso para gastar do jeito que for mais gostoso. E posso ver televisão deitado na cama com o meu roupão. Um roupão, senhor. De elevador me chamam de senhor. O garçom me pergunta o que vai querer, senhor. Gosto de ser um senhor. O porteiro abre a porta para um senhor. As pessoas cumprimentam um senhor. Todo mundo respeita um senhor. E tenho muito pouco tempo. E no meu tempo cabe sempre menos tempo. O tempo do senhor é muito pouco tempo. E tenho muito pouco tempo. E no meu tempo cabe sempre menos tempo. O tempo do senhor é muito pouco, pouco tempo. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Maurício? Oi, Maurício. Aqui é Yusundur. É muito legal estar com vocês. Oi, Maurício. Oi, Maurício. Aqui é Yusundur. É muito legal estar com vocês. Sabe quem é o boneco, né? Opa! Sabe quem ele pode vir a ser? O presidente do Senegal. E o Sundur é candidato a presidente do Senegal, nosso camarada. Vai ter uma boquinha lá, hein, Mauro? Vou ter um ronca-ronca lá. Maurício, aqui... Pô, mole, né, cara? Oi, Maurício, aqui é o Sundur. É muito legal estar com vocês. É muito. É ronca-ronca. É, isso aí. Volto a pensar em você. E esse disco aqui ao fundo, Massari? Sim. Falar em África, Tomane Diabaté, uma das lendas da música africana de Mali, junto com seus dois amigos, Escandurra, tem o Escandurra aí, Visu? E Arnoldão. A gente cobiçava já aquela música aí que a gente acabou de ouvir, já estamos de olho nela. Ah, estão cobiçando, hein? Sim. Sabe como é que é aqui? Vacilou. O charuto vacilou, cai da boca. É. Por falar em charuto, nossa audiência diz que o som está maravilhoso. De cara chegaram 850 mensagens confirmando que o som está maravilhoso. Não mexe em nada não, Visu, pelo amor de Deus. Tem um Escandurra aí? Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. Olha aí. Escandurraço. Imagina se essa hora ele já tomou umas 4 tacinhas de vinho, está passeando aqui pela Vila Madalena. Depois de comer uma truta, né? Isso, é. Aí chega no carro, esqueceu ali a flanela, aí liga na Rádio do Verão e ouve ele com Arnaldão e Diabaté. Esse é um disco que é a consequência do encontro que houve há 2 anos. E eles foram para o Mali, é uma edição muito bacana que vem o CD e o DVD das traquinagens que eles fizeram por lá. Muito bacana, por um preço também igualmente interessante. Sua miragem sumiu. O Diabaté é tocador da cora, aquele instrumento africano que a peça mais recente tem 400 anos, um instrumento, né? Psiu, psiu, psiu. Fico sozinho e vazio. Olha, uma coisa de doido a participação da nossa audiência, cara. Esse é o primeiro Ronca Ronca ao vivo de 2012. Estamos em São Paulo com o reverendo Massari. Muita gente aqui, Shazam, Edu Negro. Olha que espetáculo o Edu Negro, rapaz. O Edu Negro é nosso ouvinte de Curitiba. Ele diz o seguinte, é sobre o áudio perfeito, tinindo, brilhando, mas tem uma outra mensagem dele aqui. Cadê a criança? É muito e-mail, cara. Vou achar, peraí. Ih, acabou a música aqui, vai começar outra. Estamos ao vivo, tá? Microfones estão abertos. Estão abertos, né? É. Por isso que a gente está falando baixinho. É isso aí. Mas a gente está se policiando, viu? Não disser o que você. Olha que interessante aqui para a nossa curadoria e para a co-curadoria de áudio. Diz o Shazam: cheguei agora, o som tá beleza, mas acontecem uns gaps de 1 ou 2 segundos que fica tudo mudo. Logo depois volta ao normal. Essa onda aí rola um Egberto, né? Pode rolar um Egberto, tô conectado. Se você não se der a chance de tentar saber o que quer. Charles Porto, diretamente de Maceió, completamente descabelado com o Hermeto. Nem saber como poderia ser. O Edu de Curitiba diz o seguinte: Marval, tudo bem? Pois é, cara, também estou aqui em Sampa, em São Paulo. Viemos eu e minha doce Dani visitar mamãe. Meu Deus do céu. Aproveitei e capturei os discos perdidos na discoteca de 100 e poucos discos de vinil que separei aqui. Este aqui para você ver. Procede, grande abraço, um ótimo programa. Edu Negro e Dani, qual será o disco que ele separou aqui? Cara, se for alguma coisa que eu queira muito, você vai perder o disco, hein, cara? Ah, um disco do... Como é que é o nome do cidadão aqui? Tricolor, Fluminense, ele... Que a imagem tá meio confusa. Vou investigar aqui o disco e já volto. Sempre que se der, diga. Sempre que souber, saiba. Sempre que quiser, queira. Sempre que se der, diga. Sempre que souber, saiba. Sempre que quiser, queira. Sempre que se der, diga. Saiba. Para que eu possa ao menos responder, para que eu possa entender, para que eu possa lhe atender. Amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Que espetáculo esse disco, né, cara? Tu tá chapado, né, Marcelo? Adorei, adorei. Próxima vez que encontrar o Escandurra pela rua também, já vou pedir minha cópia. Sabe como é que é? Passou, vai pedindo, aí o meu disquinho aí, pá. O Wagner diz o seguinte: não poderia deixar de participar do primeiro programa ao vivo em 2012 na nova casa, ainda mais com o mestre Massari. Saudações, ouvindo em alto e bom som. Só estou sentindo falta dos áudios gravados para dar aquela ouvida de novo. Semana que vem nós teremos a bula completa de como a nossa audiência colocará as garrinhas sobre os áudios do programa. Só um instantezinho, que é a história da mudança, né? Você vai levar umas duas semanas para saber como é que o chuveiro funciona, o nome do porteiro, se o vizinho late, se o cachorro é bacana. Enfim, ele termina a luta, continua, companheiro. É nozes, abração, Wagner, Auckland, Nova Zelândia. Tá bom, não? Tire os pés do chão, põe os pés na estrada. Tire os pés do chão, põe os pés na estrada. O Rodrigo Borg, deve ser assim que fala. Você que é um sujeito bom de língua, Massari. Rodrigo Borg, B de bola, O, R de Rio, G de gato, H de hora, I. Ah, vai Borg mesmo. Borg. Sou italiano, Borg. Sou italiano, é Borg. Totalmente chapadaço aqui, cabeleira altíssima. Mando um beijo pra minha digníssima, maravilhosa esposa Patrícia, ligadíssima na qualidade sonora. Então é com você, Massari. Um bacio. Serve assim? Serve, né? Massari, você como uma lenda da comunicação brasileira, sabe perfeitamente que ao vivo você não pode abrir um e-mail e começar a ler de cara, porque pode ser devidamente atropelado pelo próprio. Pode parar no meio, talvez, né? Mas o Fábio Correia diz o seguinte, olha só como ele começa. Olá, Marcelo, deve ser eu, né? Saquei. Pode ser você também, Marcelo, Massari. É possível. Gostaria de dizer que estou completamente frenético com o seu programa. Então é comigo, Marcelo, sou eu. O melhor programa de rádio de todo mundo, agora tocando Hermeto Pascoal, algo sem precedentes na minha vida de experiência radiofônica. Manda um abraço, BH, e gostaria que você mandasse um recado ao Xará Massari. Chama Massari também? Ou Ah, Fábio. Exatamente. Diga lá, Fabão. Ou Marcelo. Tive o prazer de entrevistá-lo por ocasião do lançamento do seu livro, álbum sobre Frank Zappa, aqui em BH. Ah, tive lá numa livraria. Detritos Cósmicos, pode crer. Algum tempo, 4, 5, 6 anos, no bar Café com Letras. Tivemos um papo sensacional sobre o Zap, um dos meus mestres supremos. A intenção era fazer uma entrevista para o site Abacaxi Atômico, mas logo depois acabei desligando do próprio site e a entrevista acabou nunca publicada. Cara, mas eu me lembro desse elemento, dessa entrevista, me lembro disso. Gostaria que pedisse desculpas ao reverendo, mas prometi enviar a entrevista a ele, o que nunca fiz, pois a mesma nunca ficou por... Pô, você tá assim, tô tentando defender o cara, né? Tá se entregando cada vez mais. Pô, mas eu me lembro de fato disso, me lembro mesmo. E o Fábio começa com o Marcelo, né? Olá, Marcelo. Brincadeiras à parte, um grande abraço a todos vocês, um agradecimento sincero pela imensurável contribuição prestada por vocês ao mundo da música, tão carente de neurônios harmônicos no dia de hoje. Que espetáculo, né, cara? A gente fica tão feliz mesmo de tocar, que pô, a possibilidade de tocar isso num programa de rádio, né, cara, que vai pelo ar, entra no carro, na casa das pessoas, é inenarrável, cara, mesmo, realmente só vocês. Sweet. Massari, que você reconheceu a voz do Roger Chapman do Family? Roger Chapman, exatamente. Estava dando uma pescoçada aqui. Bob Tent também, que vocês falaram outro dia. Outro dia vocês abordaram o assunto exatamente. Eduardo Mota do Brasil. Eu estou ligado, né, no programa. É amigo do Bob Tent. Bob Tent é casado com uma cearense e vem regularmente ao Brasa. É sério? É, foi a história que ele contou. Ah, demais. Bob Tent, essa lenda, vocalista, guitarrista. Eu vou com o Van Morrison, com um monte de gente. Ah. Jeff Beck. Estamos fechando a primeira hora da primeira edição ao vivo do Ronca Ronca em 2012, contando com Fábio Massari. Estamos ao vivo até meia-noite. Vizu, vamos para a Bolívia? Está preparado para a escalada? Então dá uma apertadinha. Ronca Ronca! Você está ouvindo a Rádio Oficial do Verão. Você está curtindo Ronca Ronca, os maiores achados do universo musical. Essa semana eu cruzei com Wesley, nosso ouvinte de muito tempo mesmo, DJ, colocador de som, que vai realizar no Rio de Janeiro, quinta-feira, depois de amanhã, dia 12, a festa Marginal Party, com vários DJs colegas dele. A história acontece nessa edição especial Grunge Anos 90, na melhor e mais inusitada pista da Lapa, Tipsy, na Rua dos Inválidos, 204, na Lapa do Rio de Janeiro. Marginal Party, realizada pelo nosso ouvinte Wesley, que me deixou a filipeta aqui. Fiquei todo satisfeitão com a chegada do Wesley. Falando em agendinha, Massari, o que, que nós teríamos de um cidadão que já participou do programa algumas vezes? Sexta-feira, 13. Olha. Ele Camelon, Marcelo Camelo. Inclusive, ele pediu para ser convidado para tocar um violãozinho. Sim, A gente até convidaria, ou melhor, convida ao vivo ele para dar uma passada aqui antes da apresentação de sexta, quem sabe, né? Sim. Não visita, não dá um alô para gente. E na onda do violão é que ele vai se apresentar sexta-feira. É voz e violão apenas. No auditório do Ibirapuera, noite de gala. Apesar de ser sexta 13, ou sim, por conta da sexta 13, talvez a festa fique mais completa. Vai ser demais. Fala que o lugar é incrível, né? Aqui em São Paulo, onde estamos ao vivo até meia-noite, com o reverendo Massari. Participe do programa. Já reparou que aqui nesse estúdio o tempo passa mais rápido? Muito rápido, cara. São 11 horas e 14 minutos, Malvado. Que isso, cara. É sério, cara. Brincadeira, hein, cara? Então, se você saiu de trás da moita nesse exato instante, é o Streetwalkers, cara. É muita grosseria. Né? Rapaziada, vai confiscar um monte de disco aí, você tá sabendo, né? Esse aí, totalmente confiscado. Tem cabeça balançando aqui, pô. Mas se você saiu de trás da moita nesse instante, estamos ao vivo com Massari. Participe pelo endereço roncaronca@grupobel.com.br. Grupo Bel, B de bola, é L de lua, .com.br. Esse disco é muita estupidez. Eu gosto tanto do Roger Chapman e ciumento como eu sou, eu não toco ele muito no programa. Eu fico segurando ele só pra mim. Eu compreendo isso. Eu falo isso há muito tempo. Essa música aqui talvez tenha sido a última vez que o Roger Chapman, vocalista original do Family, passou pelo Ronquinho. Música também petrepada por um tal de Elvis Presley. Well, I went to the bayou late last night. There was an old man. É o Bob Tente cantando com ele, cara, com o Roger Chaves, coisa de doido. Olha só, o Rodrigo Borg, deve ser Borg mesmo, disse Voadora nas Costas, banda The Walter Boys, música Fisherman's Blues. Oh. Olha só. O Rafael Velasquez, toda terça-feira com a gente, diz: não acredito que perdi o começo do programa porque esqueci os fones de ouvido em casa. Já estava com saudade do programa. Abraço para todos. Massari, vamos a, por falar em grosseria, a essa pepita que você trouxe. Se bem que das estupidezes de hoje, essa daí, é para ser batido, vai ser difícil, hein? Coisa doida. É, já que pediram o Zappa, né? Tem um Beefheart com o Zappa aqui. Na verdade, o disco é um do Beefheart que acabou de sair, é a Nashtray Heart, que são, é essencialmente um show de 81 transmitido pela rádio. No Canadá? O lançamento é de agora? Recente, 2011, finalzinho do ano passado. É essencialmente transmissões de rádio para algumas apresentações do Beefheart. É, como extra, tem uma apresentação do Beefheart no Saturday Night Live. Então, portanto, deve existir a imagem disso, né? Em novembro de 80. É, mas o destaque aqui para o programa é o Beefheart com o Zappa, 75, a época que eles ainda tinham a parceria. Então, como a audiência pediu, a gente ouve Beefheart e Zappa ao vivo no rádio em 75. E diz aí qual é a rádio? É KWST-FM Broadcast. Ah, mudou tudo. É, né? 11 de janeiro de 75. Zappa e Beefheart. Captain Beefheart. Repare, meus irmãos, que riqueza musical fora do comum é essa que nós possuímos, graças a Deus. The old rough horse was just pulling through, and a man wore a pink leg forever. I'm on the mountain where the hobos round the air breaks with filthy chatter. Oh, I don't care, there's no place there, I don't think it even matters. My skin's bleeding through and my clothes in tatters. The railroad looked like a Y up the hill of letters. One shoe fell on the gravel, one stick poked down. Gray leaves fell down on a pair of ears. An eagle shined through my whole watch pocket. Gingham girl, baby girl, passed me by in tears. Jackrabbit raised his folded ears. A beautiful sagebrush jackrabbit. And an oriole sang like an orange, his breast full of worms, and his tail clawed the evening like a hammer. And his wings took air like a bomber. Give me one. tempted away, your pig-leg father. I was shanghaied by high-hat beaver mustache man and his pirate friend. I woke up in vomiting beer in a banana bin in a soft lass with brown skin. Bore me seven babies with snapping black eyes and beautiful ebony skin. And here it is, I'm with you, my daughter. 30 years away can make a seaman's eyes, a roundhouse man's eyes flow out. Salt water, salt water. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! E como tá valendo? Massari, passa mais uma vez, por favor, a bula desse míssil sonoro que você trouxe. Bom, o que a gente acaba de ouvir foi o Orange Claw Hammer, Zappa e Beefheart. A partir da meia-noite, essa session radiofônica comemora 37 anos da sua transmissão. Demais, né? E aqui é o fundo. E aqui é o motivo principal do disco, na verdade, é essa apresentação do Captain Beefheart em Toronto, no Commodore Ballroom de Vancouver, também no mês de janeiro, 17 de janeiro de 81. Daí tem o show na íntegra, com o bom e velho Capitão. Disco lançado... Esse disco saiu no finalzinho de 2011 e justamente reúne essas transmissões de rádio. Por falar em cabeleira alta, e assim que a música acabar, nós vamos voltar à agendinha, porque eles estão de volta. Ronca, ronca. Eu hoje tenho um assunto delicado pra falar com você. Eu muito tenho meditado sobre a vida que você esqueceu. Você está com a cabeça virada para o nada e não procura nem saber o que eu penso e o que faço. Eu acredito que você ainda tem uma pequena chance. E eu encontrei a solução pro seu caso e lhe proponho um tratamento pra você melhorar. Eu vou plantar cenoura na sua cabeça. Eu vou plantar cenoura na sua cabeça. Sua cabeça, eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Na sua cabeça, Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Toda vez que eu mostro essa música, um clássico absoluto do cancioneiro popular do som imaginário, Cenouro, se o berbeiro estiver, como sempre, sintonizado no Ronca Ronca, ele saiu ali pelo Jardim Botânico, subiu até o Himalaia. É o entusiasta do som imaginário. Nossa, ele canta junto, cara. O vocal que o Bigorrilho faz é uma coisa de doido. Enfim, Cenouras, a música que abre o disco do som imaginário, um dos discos do som imaginário. Toda vez eu falo o seguinte: se algum órgão da imprensa fizer uma relação das 10 músicas mais cabeleira alta, essa uma sai na frente. Alguma dúvida? Poucas dúvidas. Plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. É muita estupidez. Luizão Alves no baixo, Robertinho Silva, nosso queridíssimo amigo, batelita, um dos principais bateristas brasileiros de todos os tempos, o Tavito, Zé Rodrigues, músicos que passaram pelo som imaginário, Wagner Tiso, com quem eu falei há dois dias. Não... Wagner Tiso era uma espécie de capitão da empreitada. É, né? Era o músico que segurava né, a vibe totalmente psicodélica, cenoura da rapaziada. E essa música aqui poderá ser tocada nos dias 13, 14 e 15 no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Por quê? Porque o som imaginário irá se juntar componentes originais que ainda estão aí para esses três dias no Sesc Belenzinho, 13, 14 e 15. É muita grosseria, é uma oportunidade única da rapaziada dar de cara com o som imaginário, tá bom ou não? Inclusive uma banda que mereceria uma melhor revisita mercadológica, né? Uma caixinha de novo, né? Porque a gente comentava a existência de uma caixinha. Sobra que saiu com gravação. Três discos. Pois é, no caso dessa banda, cujos discos, aliás, são muito, muito colecionáveis, muito, né? Muito, e custam uma grana. Vai achar, exatamente. Vai comprar um original desses aí. É. E seria legal que mais gente pudesse ouvir o som imaginário, porque em alguns momentos estavam, sei lá, uns 30 anos na frente da concorrência, né? Cenouras na sua cabeça. Cara, Bigorrilho, essa hora chapou de vez, cara. Cara, ô Massari, tem uma péssima notícia pra você, cara. São 11h30, cara. Pois é, falei que anda mais rápido o tempo aqui. Que parilho, cara. Enfim, são 30 minutos pra você participar dessa primeira edição do Ronca Ronca em 2012, em São Paulo. Ou não. Ao vivo. Pode fazer um extra. Que isso, cara? Extended version, né? Que isso, cara? Remix. É muita satisfação, hein? Paulo. Satisfaction from you, babe. Cadê, alô? Quem é, tu, Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? De Augusto. De Augusto? Pô, tá com a voz fina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. Liga aqui, tá precisando do que quer, não tem muito o que fazer. Ligou o aparelho da polícia aí? É muita satisfação, né? Que horas são? Exatamente 23h34 minutos do dia 10 de janeiro de 2012. Viu quem passou por aqui, Massari? Viu quem passou rápido por aqui? Quem seria? Papai Noel. O tempo passa rápido, mas é elástico aqui, né? Você entendeu, Papai, né? Papai Noel. É. A primeira edição de 2012 do Ronca Ronca, nós estivemos gravados, o programa foi gravado, por conta dessas conexões novas que nós estamos enfrentando no início de 2012, mas provavelmente daqui para frente o Ronca Ronca voltará a ser como sempre foi, ao vivo. E como o programa foi gravado, nós não tivemos esse jogo de cintura, esse remeleixo com a nossa audiência. E não pudemos falar do Papai Noel, porque não estávamos ao vivo, ele não poderia passar pelo estúdio, ele só passa ao vivo. Ele acabou de passar por aqui e nos deu o que de presente? Digo eu ou você diz? Você, pô. Meia hora mais de Ronca Ronca nessa terça para quarta? Tá bom assim? Tá ótimo. Meia hora a mais de Reverendo Fábio Massari, por quem nossa audiência está totalmente desembestada. Várias mensagens que nós temos mais meia hora para ler, tá bom? Então, ainda bem que não temos essa camereta aqui para ver o Fábio Massari dando uma de Jimmy Smith. Momento Jimmy Smith, é. Então, ao vivo até meia-noite e meia. Participe do programa pelo endereço roncaronca@grupobel.com.br. Grupo Bel, B de bola, é Lua. L de Lua, grupobel.com.br. E outra coisa também que os entendidos dizem é que o mundo vai acabar em 2012, né? Tá ligado, né? Tô sabendo. Acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada.

only thing I was ever good at. But my temper and the shakes, and they took that thing away. Galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Drive-By Truckers. Tá na lista do China de música com boa qualidade, né? Boa banda. Até me lembrou um pouquinho a voz do Paul Westerberg dos Replacements, isso, né? É. Mas é legal. Drive-By Certamente os Replacements... não tivesse existido, o Drive-By Truckers também não existiria. Várias bandas não teriam existido. Enfim, nossa audiência soltando marimbondo pelas ventas de felicidade com a passagem de Papai Noel pelo estúdio em construção, mas ativo. Totalmente ativo. Seriam apenas 16 minutos para o encerramento, para a subida isso, final, isso, né? É. 46, sim, tá de bom 46, tamanho. 45, né? 6. Tá bom. Bobear uma hora a mais, tá tudo bem. Eu cheguei a ler o e-mail de um dos nossos ouvintes que fez várias perguntas pra você. Projetos? E... Ai, eu não sei se foi... Mas teve um outro, a sua aposta para 2012. Eu li, mas eu não sei se eu li no ar, acho que eu li para você. Não, acho que você leu para mim, é. Era de projetos, né? Tá na gaveta projetos? Ah, olha aqui, ó. Fala, Maurício, como diria Daniel Sabá, uma lenda da TV brasileira. E aí, Massari, projeto? Então. Próximo livro, quando sai, sobre o quê? Televisão, alguma proposta, imprensa escrita, site, blog, dá o serviço completo. Alguma novidade sonora na Ilha do Gelo, Islândia, além da crise econômica? Alguma indicação de banda ou artista novo para estourar em 2012? Abraços, Klebinho. Klebinho, porra. Klebinho, por acaso, Malval nem sabe disso, mas eu tenho um disco de punk islandês aqui na mochila. Não, meu amigo. Posso pegar ali? It's Now or Never, né? Então tá, projetos. Leon Correia, Lucas, Carol Vinagre, o Vitor, cara, muita gente participando do programa e negozinho completamente desorientado com essa meia hora com a passagem do Papai Noel por aqui, né, cara? Não, pode pegar. Vou pegar. É isso. Bora. Aí. Vou no banheiro também. Isso, isso. Enquanto você pega o disco punk, Massari, vou mostrar o disco gravado no Congo pelo Damon Albarn, do Blur, e que você gostou muito numa... edição recente do programa, tá lembrado, né? Procede, procede. Olha aí. Olha o groove, olha o groove, olha o groove. Ronca, ronca. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Para você que chegou agora ao Juboteco, nós recebemos do Papai Noel meia hora a mais nessa primeira edição do programa ao vivo. Primeira edição em 2012. Então vamos até meia-noite e meia. Contando com a presença iluminada do reverendo Massari. Olha o que o Cristiano diz, Massari. Cacete, Maurício, meia hora a mais. Acordei hoje às 5 horas da manhã. Continuo sem sono. Esse ronco é o de hoje. Está palitinho nos olhos mesmo, só pedradas nos cornos. Tenho 25 anos e me lembro quando eu era menor. Uma das primeiras fontes de boa música que tive foi o Lado B do Massari, apresentava na MTV. Lembro até hoje de um amigo oculto que aconteceu no colégio, rolava aquelas listas e pedidos, todo mundo queria o CD da Spice Girls. Já os meus pedidos eram Cat Power, Pavement e o Balan Sebastian. Ganhei o da Cat Power e todo mundo ficou achando que era uma girl band concorrente da Spice Girls, Cat Power. Obrigado, Massari, por ter salvo os meus ouvidos. Ouvir o Massari no Ronca Ronca dá a sensação de... Dá a sensação que somos amigos de longa data. Abraço, Cristiano e Antônio, tá bom ou não? Pô, amigão, abraço. Demais. O Adelson Travassos também participando do programa. Marco Antônio, a Luísa Maria, o Thiago, Carlos Rafael. Gente, pra caramba. São 11h52, nós temos mais meia hora, Extended Play do Ronca Ronca, hoje vamos até meia-noite e meia. Participe pelo endereço roncaronca@grupobel.com.br, grupobel, B de bola, E, L de lua.com.br, estamos ao vivo. E vamos cair de boca, com todo respeito, em mais uma especiaria que você trouxe. Essa, por acaso, estava na mochila mesmo, foi lançado aí, inclusive, esse disco. É uma coletânea de uma banda islandesa chamada Q4U, Q4U. Eles integram aí a primeira leva do punk islandês, que veio ali no comecinho dos anos 80, portanto, já informados, né, pelo pós-punk inglês, né? Demorou um pouquinho para chegar lá. Cena, aliás, que foi captada em filme, né? O maior cineasta da Islândia hoje em dia era um garotão já com a sua câmera no comecinho dos anos 80 e flagrou em película, né, em cinema, a cena acontecendo. Björk com 16 anos e aquelas bandas todas. E essa banda Q4U integrava essa primeira cena. Tem muitos elementos de eletrônica, digamos assim, nesse punk praticado pela banda. Mas é uma banda bem interessante e o disco foi lançado, curiosamente, aí no Brasil pela etiqueta Nova. Não, é Wave Records. WaveRecordsMusic.com. Lançado no Brasil. Lançado no Brasil, 28 canções dessa banda islandesa, tem coisa ao vivo, tem textinho explicando, muito bacana. A gente vai ouvir a mais famosa deles, é Boring, com aqueles dois pontinhos no O, sabe, o trema, é tipo isso assim. É pra tremer então, né? Thank you.

of summer comes a war of fear and stare. Ronca, ronca. E com um ronca, ronca proferido por John Peel. E põe de novo. Ronca, ronca. É isso aí. E com Groundhogs, gravado ao vivo em Leeds em 1971. Estupidez. Outra, né? Estupidez, né? Que situação. A partir de agora, Papai Noel se faz presente. É tudo, início é da tudo bônus agora, né? A partir de agora, meia hora, 30 minutos a mais de Ronca Ronca, rasgando brasa de Porto Alegre a Recife. 29 agora, 29, porque anda rápido. Exatamente, né? Porra, como anda rápido. Né? Participe do programa. Estaremos ao vivo até meia-noite e meia, pelo endereço roncaronca@grupoabel.com.br, com o reverendo Fábio Massari Acqui. Se sobrar alguma coisa depois desse Groundhogs ao vivo, né? Muito estupidez, né? É baixo, bateria, guitarra e mais nada, hein? Purinho, esse é o famoso Power Trio, né? É isso aí. Tony McPhee, uma lenda do blues. Uma lenda do blues, figuraça. Assim como eu ciumentamente não mostro muito o Roger Chapman... Clima Alessandro, que mandou uma mensagem aqui, o ciumento, que diz que não gosta de perceber o Ronca Ronca dividido por muita gente. Todos nós somos, cara, ciumentos. Eu guardo o Roger Chapman pra mim, assim, de uma maneira bem bizarra mesmo. Outro cidadão que eu fico muito medo de mostrar é o John Martin, apesar de mostrar bem mais que o Roger Chapman. John Martin subiu recentemente para bater papo com o Cartola e o Jimi Hendrix. E agora, há pouco tempo, no final de 2011, saiu um tributo ao John Martin. Johnny Boy Would Love This, um tributo à música do John Martin. São dois CDs e um DVD. Com muita gente conhecida, tem o Beck gravando John Martin, Betty Orton, Snow Patrol, um monte de gente. Você conhece mais do que eu, você identificou vários nomes aqui que eu não conheço. Mas tem o Robertinho. Manja? Little Bob. Little Bob do The Cure. Sim. Robert Smith. Olha só o que ele fez com uma música do John Martin. É The Cure isso? Total, né? Small Hours é o nome da música. Ronca, ronca. Keep on loving while your love is strong. All the way. espetacular Reverência, de Roberto Smith, mais conhecido como Little Bob Silva, a John Martin. Espetacular. Cara. Você me dizia que é fiel à original. É, essa levada, né? E o John Martin era guitarrista também, claro. E usava um Ecoplex, não é remédio para fígado não, era um bagulhete que dá um eco, que faz um somebody love na guitarra. E o Robertinho segue... Robertinho tem a manha da guitarra. Exatamente. Né? Segue a vibe, é um grande guitarrista. É isso aí. The Cure total, né? Exato. Ronca Ronca já nos 30 minutos de bônus. Papai Noel passou por aqui e largou no nosso colo meia hora, os primeiros 30 minutos do dia 11 de janeiro. Cadê? Estamos ao vivo até meia-noite e meia. Diga lá, Marcelo. Está com uma certa dificuldade para enxergar os pequenos números. Sim, 21 sim. minutos para a subida definitiva de tá hoje, bom. Né? Você sabe que um dos discos mais espetaculares dos Rolling Stones para os componentes da banda, sobretudo para Ron Wood, o guitarrista, que diz, ele coloca um disco do início da carreira do Faces e o Some Girls dos Stones. E esse petardo dos Stones acaba de ter uma edição ultra mega turbinada, que vem com um CD extra, assim como esses 30 minutos são extra, do Ronca Ronca, com muitas músicas espetaculares, assim como o Exile on Main Street, que é um disco espetacular, né? Edição bacana que eles fizeram. O disco que vem com as músicas inéditas não vale muita coisa, tem apenas uma ou duas músicas bacanas ali. O Some Girls vem recheado de músicas espetaculares. A primeira música desse CD extra é a que nós vamos ouvir agora, e o que parece é que eles fizeram uma homenagem ao Ian Stewart, o pianista dos Stones, que também subiu para bater papo com Hendrix e Cartola. Espetacular pianista, porque o piano é mixado muito na frente mesmo, mais do que sempre foi na época do Ian Stewart como pianista dos Stones. Sure, he ain't talk about it anymore. Is it Claudine? There was blood in the shadow and blood in the snow. She washed her hands of the whole damn show. Claudine. She shot him once right through the head. She shot him twice right through the chest. Dead through, it was an accident, Claudine. Accidents will happen. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine. Hey. Gun, but I always leave the safety on. I recommend it. Claudine. Yeah, pistol whipped me once or twice. Never ever tried to take my life. What do you think about that? Claudine. Children, oh, children. try to make a sacrifice of me. Don't get too sugar happy with me, Cory. Hit your fingers. Vem de novo com a nação. Eu vim com a nação zumbi. Essa já é outra música do CD extra do Some Girls. É muita estupidez, cara. Muito. E o Ian Stewart toca em todas as músicas. Para você ver, essas músicas ficaram de fora do Some Girls. Olha só a terceira aqui, olha a estupidez. Padrão altíssimo, né? Para tirar essas, né? É sobra, olha a quarta, segura. Eu ia perguntar se você leu a biografia do Keith Richards, escrita pelo próprio, mas aí a moeda caiu do outro lado. E a biografia do Shawn Ryder, do Happy Mondays? Twist My Melon. Cara... Tô terminando, cara, é bem divertida, mas eu te falei, né? Eu dei uma corridinha pra ver o episódio do Rio, né? Isso. É demais, a história é incrível, né? Eu tinha lido uma vez, eles fizeram a The Face, a revista inglesa, fez uma matéria sobre a viagem dos Happy Mondays ao Brasil, né? Eles tocaram no Rock in Rio, no Maracanã, em 91. Chuva e de madrugada, muito, não é isso? Não é chuva, muita chuva. Eu tava lá, chuva e uma plateia hostil, jogando tudo em cima do palco. Existe imagem no YouTube da apresentação dele no Maracanã. Eu coloquei, inclusive, no Ronca Ronca. Você tava lá? Ronca... Tava lá, né? Tava, no roncaronca.com.br. Choveu para Meirelles, mas muito, muito, muito. E essa passagem deles pelo Brasil é muito famosa, porque eles aprontaram muito e, de fato, na biografia, o Shawn Ryder, aliás, biografia muito serena, ele conta várias coisas, algumas bem barra pesada e várias felizes, digamos assim, mas no mesmo tom sóbrio de um cara que está tranquilo hoje em dia. Mas o episódio do Rio de Janeiro daria um filme, viu? Daria um filme daqueles. Conta pra gente um rapidinho, sim. É que eu não consigo me lembrar da casa noturna em que eles foram pra lá e levaram uma rapaziada pro hotel. E aí essa rapaziada tentou assaltar a banda, mas o Happy Mondays, que não era uma banda qualquer, acabou assaltando essa rapaziada, botando a galera pra rua. E enfim, uma boa parte da história é censurada, mas quem sabe na visita de Shawn Ryder logo mais ao Brasil, né? Vem aí com o Happy Mondays, né? Tá confirmada a presença. Vou falar nisso, um ouvinte nosso acaba de informar que Crosby, Stills & Nash, em Belo Horizonte, em maio, mandou o site, mandou tudo, confirmado. Pois é, na hora que começar essa temporada de 2012 de shows, é sem parar, hein? Mas o Shawn Ryder vem... Parece que o show do Rio já estava confirmado para o Circo Voador. Mas Happy Mondays? Happy Mondays, Happy Mondays voltando, ativa, sim, sim. Todo mundo ali, ele, o irmão, o Bez. A biografia é bem divertida. A biografia é bem divertida. Declara todo o seu amor ali pelo Joy Division, banda que ele nunca viu ao vivo, apesar de ser um conterrâneo ali. Uhum. Nunca conseguiu ver o Joy, mas enfim, sempre foi fã da banda. E conta um pouco aí do sobe e desce, da carreira, no mínimo, curiosa, né, dos Happy Mondays, né? Não eram exatamente músicos, mas acabaram aí trombando com as pessoas certas, no momento certo, né, no momento em que o Ecstasy chegava à cena de Manchester, no Hacienda, então alguns elementos dançantes, compondo ali com o som meio indie, meio pós-punk, meio enfim. Primal Scream, exatamente, é uma banda bem interessante, e o Shawn Ryder é uma figura, viu, uma figura. Quer dizer que a turma no Rio de Janeiro ia dar um bote no Happy Mondays Mondays e acabou com o Happy Mondays dando bosta. É, então, isso é o que eles contam, né? Também tem aquela coisa, sim, né? Sim. Sempre dá uma aumentada. O maior exemplo disso é aquela história do The Fall, né? É, daquele show do Rio de Janeiro, que depois eu li uma matéria, o Mark Smith, contando pras pessoas que tinha 5 mil pessoas no show. E você viu o Benegão, que eles eram maiores que os Guns N' Roses no Brasil, que teve gente brigando pra entrar no show e não tinha ninguém, né? O Benegão recentemente participou do programa, ele disse que era uma das xixi-múmias do Panecão, né? E era ele mais uns 82, mais ou menos. Enfim, essa foi pois a quarta música do CD Extra. Olha a quinta aqui, ó. Aliás, isso aqui é totalmente Faces, né, cara? Parece que vai entrar o Rod Stewart cantando. Aliás, Faces é outra que, puta, pelo amor, hein? Ele. So much you're a thousand miles away. I'm at the wheel of my car and I'm coming on home to you. Yeah. Lonely hearts, they're not made to break. I got no spare parts, got no oil to change. Isso, a gente, nós já mostramos hoje o Jimmy Smith com Satisfaction, né? E a história dos Stones conta de uma maneira muito clara que Satisfaction era uma música que eles não queriam. Era lá do B, de um compacto. Até que alguém, talvez o Keith Richards mesmo, ou algum produtor, chegou e falou, peraí, tem um riff aí, maluco. Ele vai jogar fora essa música? Massari, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Você que é o cara que tem... Então, se eu conseguir enxergar dezinho, aqui... Dezinho, né? Dezinho. Dezinho, por aí, aproximadamente 10, é isso? É, 10 redondo. We'll be right back. Ronca, ronca. Ronca, ronca. No ronca, ronca. Ronca, ronca. No ronca, ronca. Ronca, ronca. Com ronca, ronca. Ronca, ronca. Put his Kevlar on wrong. I guarantee you'll meet up with a suicide bomb. Hell broke loose. Hell broke loose. Big fucking ditches in the middle of the road. You pay $100 just for filling in the hole. Listen to the general every goddamn word. How many ways can you polish up a turd and left? Right, left, left, right, left, right. Hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. How is it that the only ones responsible for making this mess? Got the sorry asses able to a goddamn desk. And hell broke loose. Hell broke loose. Before the war, I was a chef. I was a chef. And what was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my buddy and I wept. Wept. I come down from the meth. So I slept. Slept. I had a good home, but I left. Left. The wind for a joke. I pranced right in with the dope. Glanced at her shin, she said, nope. Poke. Left, right, left. Dimrod Bog, piss, huffy, winnie, woe. Get me another body bag, the body bag's full. And my face was scorched, scorched. I miss my home, I miss my porch, porch. Left, right, left. Can I go home in March? March. My stance was a chin full of soap. That rancid dinner with the Pope. And left, right, left. Kelly Presoda got his thumbs thrown off. Sergio's developing a real bad cough. Sergio's developing a real bad cough. And hell broke loose. Hell broke loose. President said, give them all a beautiful parade instead. And left, right, left. Well, I was over here, I never got to vote. I left my arm in my coat. My mom, she died and never wrote. We sat by the fire and ate a coat. Just before he died, he had a toke. Now I'm home, and I'm blind, and I'm broke. What? Vitória Regia Discos, a única que paga os domingos após 21 horas. Vem de novo, Visu, com o síndico, por favor. Vitória Regia Discos, a única que paga os domingos após 21 horas. Massari, por favor, dê a escalação dos companheiros de Tom Waits nessa música, faixa 12. Hell Broke Loose é a música, é Charlie Musselwhite, mega fera, mega, gaitista. Sempre com ele, gaitista, né? Depois um tal de Flea no baixo. Sim. Mark Ribot e Keith Richards nas guitarras. Nada tá mal, né? Tá bom, né? E tem mais gente boa no disco, né? Tem o David Hidalgo, né? Los Lobos, sim, né? Figuraça. Larry Taylor, baixista do Kanye West. Exatamente. E um cara que tem tocado muito com ele é o Les Claypool, baixista do Primus, que no ano passado fez um dos três melhores shows do ano, sim, pelo menos pra mim ali. Fera, tem tocado direto com o Tom Waits. Esse disco, aliás, Bad As Me, na lista de quase todas as publicações especializadas, né? Doidão, né? By the storm blown down, she'd a broken wing when I took her in hope. Com White Noise aqui ao fundo. Milk and A gente vai colocando a tampa nessa primeira edição do Ronca Ronca ao vivo em 2012, para a felicidade geral da nação ronqueira, com a participação de Fábio Bassari, nosso queridíssimo companheiro de muito tempo. Yuri, nosso outro companheiro do Rio de Janeiro, programador da Rádio de Verão, do Verão no Rio de Janeiro, diz que o Ronca Ronca deveria ir até as 4 horas da manhã. E Dustinho, essa lenda querida que há tanto tempo acompanha o Ronca Ronca, diz que o programa de hoje foi inesquecível. Dustinho, um beijo no seu coração. Massari, só me resta agradecer pela sua presença nesse programa tão especial e agradecer também a Papai Noel, que nos deu meia hora a mais no programa. Papai Noel é só alegria balançando a cabeça, né? É verdade. Percebeu, né? E hoje aconteceu uma coisa inacreditável e totalmente inédita. Eu já contei, já comentei aqui algumas vezes como que eu monto o Ronca Ronca. O programa é literalmente feito ao vivo, de acordo com a participação da nossa audiência, das visitas, o vento que bate aqui na cabeleira, eu levo para um lado, levo para o outro, mas eu trago uma espinhazinha por onde eu vou seguindo. Hoje eu toquei todas as músicas que pensei em tocar, todas elas, Ike and Tina Turner, Tom Waits, Jack Me Too, Darondo, The Rapture, Carmen Miranda, Jimmy Smith, White Noise aqui ao fundo, Jabate com Escandur, Arnaldo Antunes, Hypnotic Brass Ensemble, Chuck Berry, Ramblin' Jack Elliot, Siba, Robert Smith, Kinshasa, Turma Damon Albarn, Som Imaginário, Streetwalkers, Rolling Stones, Anjo Gabriel, Hermeto Pascoal, Zappa com Captain Beefheart, Drive-By Truckers e a turma lá da Islândia, Kill For You. Todas essas músicas devidamente executadas nessa edição dos dias 10 e 11 de janeiro. Então quer dizer que o Ronca Ronca normal tem que ter 2 horas e meia e aí os extras vêm a partir daí, né? Amém. É isso. Enfim, acabou o milho, acabou a pipoca. Muito obrigado pela participação, como sempre. Cabeleira altíssima de nossa audiência. Terça-feira a gente volta. Obrigado à turma de São Paulo, que como sempre recebe o Ronca Ronca com tapete vermelho. Obrigado, Massari. Beijinhos. Terça-feira a gente volta. Bye bye. Tchau. Tchau. A Rádio Oficial do Verão apresentou Ronca Ronca. Good night, everybody. Thank you so much. Você está ouvindo a Rádio Oficial do Verão.